quem sou eu. Entre dúvidas, acertos e erros, quem sou eu? Escondido entre as árvores do jardim de Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Que havia desistido de mim, quem sou eu? Improvável, culpado, me sentia longe de Deus. Quem sou eu? Acertos e erros, quem sou eu? Escondido entre as árvores do jardim de Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Que havia desistido de mim, quem sou eu? Improvável, culpado, me sentia longe de Deus. Quem sou eu? Lavado, comprado, purificado com sangue, e Ele me aceita assim como sou. Acalma minha alma e o meu coração, pois sou a poesia de sua canção. Quem sou eu?